música tocando no radinho, mas você não tá aqui comigo. Espero que possa escutar do paraíso nossa música tocando no radinho, mas você não tá aqui comigo. Espero que possa escutar do paraíso. Fechados que não ia mais abrir. Foi primeiro que te chamou pra sair. O que eu faço sem você aqui? Te dei um beijo quando foi dormir. Olhos fechados que não ia mais abrir. Foi primeiro que te chamou pra sair. O que eu faço sem você aqui? Nossa música.